Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Quem não joga não ganha, segura o controle apertando o botão. Liga o play, deita na cama, escuta os jogos e diversão. Quem não chora não mama, segura meu bem, ajuda. É isso aí. Nessa semana nós estamos todos reunidos aqui no carnaval, né, meus amigos? Pra falar dos jogos do povão. Eu não sei vocês, eu comecei a beber hoje já. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Eu já falei que eu gosto de jogos, foda-se. Eu dedico esse programa a todos os funcionários públicos do nosso Brasil. Haja paciência. Haja paciência pra não ser, né, cara? Só se for... Haja paciência do povo com vocês, né? Pelo amor de Deus. Haja paciência do Windows com vocês. Caraca, eu só entendi o trocaralho do Cadilho agora, moleque. O mestre Splinter. É, feliz aniversário à velhinha cidade do Rio de Janeiro, 446 anos hoje. Parabéns aí. Primeiro de março. Que bonito. Exatamente. Parabéns. O Fritz. Para você, amigo, que olhar uma mulher bonita com um gogó no carnaval, que lembre do General Akbar no Star Wars. It's a trap. Aí, gogó, você queria dizer gogó ou você gaguejou e falou gó duas vezes? Eu farei o primeiro, o segundo saiu no automático. Muda, cara. Na sua abertura você pode falar assim agora. Agora que o Gago ganhou o Oscar, eu não tenho mais vergonha. O Gago feliz. Ser Gago é cool. Vai dar menos trabalho de edição agora, né? O Crusher. E aí, pra você que odeia carnaval, lembre-se que é o melhor feriado do Brasil. Pra você que odeia carnaval. Carnaval. Pra você que odeia carnaval, lembre-se que ele mora do lado da Leandro de Itaquera e isso não é legal. E finalmente, antes da luz acabar na casa dele, o Gor Gustavo. Tô sem freio. Bonde do Mengão sem freio. Bonde do Mengão sem freio. É, com essa porra de ficar sem freio aí dá merda, hein, cara. Você conhece o Goku? Pô, vai dar merda pra quem tiver na frente. A culpa é de quem bate por trás, tu sabe, né? Goku, sinta-se honrado. Porque se fosse o Mestre Splinter, o Lapis já tinha dado um ataque de... Ainda bem que eu fui, cara. E nessa semana vamos clicar nos quadradinhos das bombas, cara. Vamos marcar onde tem bomba, embaralhar as cartas e mover elas para as áreas designadas, entrar no Orkut e avacalhar a fazendinha dos outros. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Eu vou roubar a produção. Começando mais uma vez nossa 33ª edição. O único que falou e-mail foi o Crusher. Valeu, Crusher. High five. Estamos aqui hoje reunidos para ler os e-mails, nossos amiguinhos, nossos colaboradores, aqueles que se ligam na gente. Exatamente. Olha só, já começamos no ritmo da aventura. Mas aí tem um problema, eu não tenho os e-mails aqui, peraí. Não, seja por isso, peraí, olha só, isso aqui é algo que você resolve com muita simplicidade, olha aí. Então vamos lá, quem é, o que que o A Santos Enge, isso é nome de CS? Isso, é, deve ser. O que que ele tem pra dizer pra gente? Ele tem pra dizer, gente, o seguinte, ele diz aqui, não tenho o costume de escrever direto pros podcasts que ouço, mas também nunca sou citado. Tenho uma solicitação a fazer, seria possível colocar um link de download do podcast com um arquivo zipado? A rede do meu trabalho é bloqueada e não dá pra baixar arquivos .mp3, mas quando o arquivo é .zip, por exemplo, muitas redes bloqueadas liberam o download. Peraí. Essa parada é bloqueada por algum motivo, né, não? É por algum motivo. Você vai ficar baixando zip na internet de blog que você não confia, pra quê? Pegar vírus? Mas ele está dando um voto de confiança ao baixofrentesoco.com, entendeu? A gente não colocou esses arquivos zipados ainda, é uma boa ideia. Mas a gente tem o player online lá no site, agora tem uma playlist maneira lá na barra lateral, que o nosso escravo, o Jó ficou colocando lá na barra lateral direita do site, e tá lá tudo funcionando agora. Tá muito bonito. É, achei muito divertido o último podcast, o 32, da parte que fui citado, gostaria de esclarecer algumas coisas. Meu nome é... e realmente sou engenheiro, ou seja, ele acabou com o sonho da Bebs, da psicopata digital, de que o nome dele fosse realmente Santo Sangue. Não dá. Porém, no meu passado longínquo, fui sim um karateka. Faixa preta, primeiro Dan Shotokan. Pô, se o cara foi Dan de Shotokan, pelo menos o Hadouken ele tem que saber dar, né? Hoje estou velho e gordo e só dou porrada nos jogos mesmo. Abraço, seus funkeiros malditos! Cara, você classificaria a gente como funkeiro? Eu não ligo, não. Acho que funkeiros malditos é um termo legal. Funkeiros malditos, olha só. É, então solta um funk aí pra rapaziada. Vai! Tu é foda, tua cama é um fracasso, não dá conta do recado, dá e cai pro lado, diz que é sinistro. Na base mandou pra gente, só na minha área chamavam secretão de apaga-luz. Peraí, isso é uma pergunta, uma retórica. Só na minha área chamavam secretão de apaga-luz, Marvel vs X-Men era muito feliz porque tinha no flip do Rio of Price, que nasceu, cresceu e morreu usando ficha, como flipper true que ele era. Marvel vs Capcom 2 era o jogo impossível de jogar no flipper do centro da cidade, Let's Play. Tinha sempre a fila eterna do mal. Cara, realmente, Let's Play era complicado. E tinha sempre o taradão que ficava lá horas jogando e não trabalhava, não fazia nada. Maluco, 30 anos na cara. Eu era contratado do lugar lá pra tirar a ficha dos molequinhos. Parece até o Sua Eternidade do Futuro. Wild Wizard, o Mago Selvagem, ele diz, caralho, que saudade do fliperama. Joguei muito esses jogos, animal. Porradaria, 2 pontos. Joguei no Saturno, além dos jogos de luta, infinitamente melhores que no PlayStation, Sega Rally, Panzer Dragon e Knights, e nunca tive um Saturno. E aí aqui um mandou um abraço pro Ninja Inimigo, diz... Ninja Inimigo, vai cagar. Flash! Que tesoura doida de vocês. Que tesourada doida que vocês fizeram no queijão. Eu não entendi isso. Acho que a única referência que a gente fez a queijo foi falar do chip, né? Do jogos. É, eu não entendi mesmo, não. A tesourada eu não entendi. Quanto à jogabilidade, não foi trazida pelo Marvel vs Capcom 13, sim por Tatsunoko vs Capcom. Eu não gosto, jogo de boa, mas gostava mais do estilo antigo. Aliás, foi um dar a bunda. O que vocês não falaram do Tatsunoko vs Capcom? Seus viados anti-Wii. Só comentaram dos personagens da Capcom que reutilizaram no 3. A gente também não falou do Capcom vs SNK e do SNK vs Capcom. Por isso a gente é anti-SNK, a gente quis falar só dos da Marvel, que senão não cabia, né? Ficou com quase 2 horas de programa. Mas breve, calma. Calma, sua piranha. Abração. Calma, sua piranha é um bloco, né? É um bloco, é, tá em ritmo de festa aí. E para aqueles que julgaram o Senhor Eternidade, ele manda um link aí de uma menininha, famosa chave de cadeia. É, tá aí na postagem, quem quiser dar uma conferida. Mas cuidado, hein, que pode virar um pedófilo. Nosso correspondente também mandou esse mesmo link, você viu? Eu vi, sabe por quê? Porque eles são a mesma pessoa. Ah, olha só! Bom, o Akuma diz o seguinte, cara, muito tempo pra fazer a paródia. Sou seu pato digital, casa comigo. Todos os comentários que faria, você fez. Isso não quer dizer que você tem que casar com ela, cara, foi mal. Mas, seguinte, na parte dos filmes Hack 2, Discípulos da Bruxa de Ler, dão uma boa imersão na história. Cara, peraí, tô confuso, me ajuda aí lá. Na parte dos filmes Hack 2, Discípulos de Bruxa de Blair, esses filmes Hack 2, que são Discípulos da Bruxa de Blair, dão uma boa imersão na história. Candyman é uma bosta, depois de Up, eu chorava. Porra, como você vê que uma frase se conecta na outra, que é uma maravilha. Valeu, Elapso, por lembrar de Hack e atrapalhar o meu comentário. Galerians é tenso. Temos. Uma coisa que sempre me chama atenção em Hack, deve ser Hack, né? Ou não, é Resident Evil. Caralho, isso que dá bebê gravar e-mail. O que sempre chamou a atenção são as fontes de energia que nunca acabam. Isso eu não errei, tá escrito. No primeiro Alone in the Dark, a lamparina, que era o meu primeiro item que você pega, tem que carregar até chegar na ave do mal. Clock Tower sempre tem a presença dos assassinos. Pô, cara, aí eu acho que a gente tem que botar, inserir os comentários dele no podcast e fazer a versão com comentários dos ouvintes. Pode ser, é uma ideia, hein? Tem presença assassinos psicopatas com tesouras gigantes, marretas gigantes, lançadoras de aço, e você tem o quê? Água benta. Puta que pariu, porra. A cantada do Lion é a pior de todas. Qual é a cantada do Lion? Peraí, qual é a cantada do Lion? É alguma coisa... Sei. O Lion do Thundercats? A gente falou isso. A gente falou isso? Eu não lembro. Será que é, pô, vem aqui porque o olho está dera? Não, cara. É aquela cantada que faz as paras crescer, cara. Só se for, né, cara? Resident Evil 2 é a questão do desafio. Foi um dos games que mais joguei e teve uma que não usei a bereta. Então tive que desenvolver meios de fugir dos zumbis e como contornar mobs com poucos tiros. Resident Evil tem muitos jogos que não passam nem perto de Survival Horror, até FPS. É, isso aí foi boa parte do conteúdo e a nossa conclusão que a gente chegou, né? Que os jogos estão virando cada vez mais action horror. É. Silent Hill é o melhor. Parem de falar mal, porra, seus noobs. Silent Hill é uma franquia que consegue integrar os títulos de maneira muito boa, que não sinto em outras franquias. Em Silent Hill 2, todos os inimigos são perversões. Silent Hill 4 é o clímax da história da franquia pra mim. Silent Hill merece um adendo pra trilha sonora, que até o 3 tem a mesma base em todas as aberturas, e não posso falar muito porque Akira Yamaoka tá no meu top do Last FM. O score no fim das fases de Devil May Cry 2 é uma introdução pro estilo do Devil May Cry que vocês falaram no começo. Galerians igual explodir a cabeça dos outros. Sociopatia é uma... Sociopatia é uma psicopatia. Pô, tá todo mundo nessa onda de ser gago agora, né, cara? Depois que a porra do filme ganhou... É, cara. Orgulho gago, porra, até a gente que não é gago tá ficando. O Beni fala aqui, então, meu caro, o jogo The Room não foi criado como Silent Hill. Ele se tornou o Silent Hill quando Akira Yamaoka entrou no grupo de produção do jogo. Era apenas um jogo novo e muito bom da Konami. Ele, Yamaoka, gostou e decidiu trazer referências dos jogos anteriores. Então, Silent Hill 4 é um ótimo jogo, mas não é o clímax da série. Em Silent Hill 2, sim, você encontra o clímax do que é Silent Hill. O 4 foi transformado num paralelo das questões dos rituais de Silent Hill. Então, aí, discussões ainda referentes ao episódio 31, o horror de sobreviver. E foi rápido, né? Foi rápido. E, apesar da polêmica, que o pessoal tá discutindo em Silent Hill, o pessoal falou mal, tem gente que diz que o 2 é melhor, tem gente que diz que o 4 é melhor. Então, sabe como a gente vai fazer pra resolver isso? Vamos ter que fazer um episódio só de Silent Hill. Talvez, mas na verdade, pra resolver isso de forma mais imediata. Ah, fala aí. Vamos gravar as notícias. É verdade, as notícias. É, mas antes disso, lembrando, você envia seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesul.com. Se quiser, vamos criar uma coisa nova. Se quiser, você pode gravar o seu comentário em áudio e mandar pra gente. Se a qualidade do som estiver inteligível, a gente borda aqui. Olha só. Hã? Boa ideia. É uma boa ideia. Além disso, você comente lá no nosso website, www.baixofrentesoco.com, tudo junto, sem acento, e também no nosso Twitter, que é o @baixofrentesoco. Então, notícias, né? Notícias. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, it's ticking like a clock. It's a matter of time before you're running. É suspeito, o senhor sabe que dia foi quarta-feira? Foi o aniversário do Rio de Janeiro ou não? O aniversário 400... do Rio de Janeiro foi na terça-feira, 400 e não sei quantos e 6 anos do Rio de Janeiro. Na exatamente. Quarta-feira dessa semana, dia 2 de março, 20 anos atrás, segundo dados oficiais da Capcom, estava sendo lançado no Japão o mais primeiro Hadouken. Jogo de videogame. O primeiro não, mas o segundo. Mais glorioso jogo de videogame, talvez, de todos os tempos, Street Fighter 2. Aquele que ninguém entendia porque era 2, porque ninguém nunca tinha visto um. Mas tudo bem, passou assim mesmo. 20 anos atrás, no Japão... 2 de março, 91, Ayrton Senna ia ser campeão do mundo naquele ano, né? Campeonato Carioca, Fla-Flu, Flamengo ia ganhar, o São Paulo ia ser campeão brasileiro, e a criançada, a molecada esperta, receberam esse jogo aí, muitos Hadoukens. Você lembra quando foi a sua primeira partida de Street Fighter 2, Mestre Splinter? Eu não lembro quando, mas lembro onde. Eu lembro que tinha um amigo meu do colégio que eu estudava, que era um colégio de média alta classe do Rio de Janeiro, e tinha um garoto que tinha o Super Nintendo e todos os jogos que bombavam no momento. Aí eu lembro o dia que ele comprou, não lembro que ano era isso, provavelmente era o ano do lançamento que a gente tá falando aí. Sim. Foi o ano do maldito gol de barriga, não foi? Não, isso foi 95, cara. Foi que ano mesmo que você falou, acabou de fazer a 91. Conta? 91, 20 então, anos, pô. 20 anos, é, exatamente. Então eu ainda era uma pessoa feliz. Eu lembro que ele comprou o jogo, chamou os dois ou três amigos pra jogar na casa dele. Que bombou mais no dia que foi, apresentado o jogo foi o bônus stage de quebrar o carro. É, olha só. Aquilo foi a febre da garotada naquele dia. Todo mundo queria jogar o single player e recomeçar só pra ver quem conseguia quebrar o carro primeiro. Quebrar o carro primeiro. E a primeira partida do Street Fighter 2 foi um fliperama na esquina da rua André Vidal de Negreiros, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Inesquecível. Eu devo ter perdido pro Blanco, eu sempre perdi pro Blanco. Levou o choquinho pra você. É, tem aqui, ó, olha só, tava hoje de manhã, abri o Twitter lá, encontrei aqui uma frase muito bonita, referente a Street Fighter 2, do noivo da minha prima. Muito bonito, vou até ler aqui o que ele escreveu. São 20 anos de Street Fighter 2. 20 anos de um conjunto de lendas que fizeram por merecer serem chamadas de mitologia. Olha que bonito. Bonito, né? Poético. Ah, poético, né? O respeito que as pessoas têm, né? E outra frase também muito bonita, referente a Street Fighter 2, que eu devo até ter citado no nosso podcast número 4, Eterno Street Fighter, vem do meu camarada Bonus Stage. Aliás, parabéns pra ele, bicampeão brasileiro de Street Fighter 2 invicto. Vamos até colocar aí no post o vídeo da final, ele contra o gaúcho Dark Sidious, ganhou de 10 a 6. Parabéns pra ele. A frase do MSN dele diz o seguinte: Street Fighter 2 é imortal. Ficaremos velhos jogando isso, assim como os velhos de hoje em dia jogam dama e gamão na rua, na praça da rua. Você imagina daqui a 30, 40 anos, né? As praças vão ter telas de LCD retráteis, assim, que vão subir, vai subir uma alavanquinha e os velhinhos, nós, velhinhos, jogando Street Fighter 2, Champion Edition. Te dizer que não é um plano ruim pra aposentadoria. Porra, parece um excelente plano, cara. Inclusive, se alguém quiser começar a pesquisar isso, eu tô afim de participar. Vai ser uma coisa muito boa, cara. Abri hoje meu computador, fui dar uma olhada na justiça, o que tá acontecendo no mundo, num portal de um conglomerado aí de um amigo meu chamado Ninja Inimigo trabalha. Ó. E me deparo com a seguinte notícia: criador de God of War diz, estamos afastando jogadores. Tcharam! Tan, tan, tan. A marmota pintou no cenário. Aí eu falei, cara, o que ele quer dizer com isso? Quando foi a notícia, o que essa notícia quer dizer, na verdade? O que o David Jaffe andou falando por aí no Game Developers Conference 2011? Aliás, o nosso amigo Keio Logan está lá na GDC em São Francisco. Eu espero que ele tenha estado aí nesse pronunciamento, né? Ele tá dizendo que o mercado de portáteis, como ele tá crescendo e tá trazendo tanta qualidade equiparável que os consoles podem oferecer em matéria de diversão e jogabilidade, o consumidor, quando tem aquele espacinho de 5, 10, 15 minutos pra preencher, meia hora que ele quer, que é a lacuna que surge no dia dele, até ele ligar o console demora muito tempo pra ligar, os jogos são pesados, então é muito difícil o cara ligar e sair jogando. Então a opinião dele é que é esse modelo que tá hoje no cenário, afasta jogadores, porque cada vez as pessoas têm menos tempo pra preencher com jogos, e então tá abrindo espaço pros portáteis. Aliás, é uma discussão que... Cabe. Eu tenho minhas dúvidas. É parecido com aquela discussão do Google, né? Diz que o sistema operacional ideal é aquele que já entra na internet, porque 90% do uso do computador é browser. É. Então, tem um fundo de verdade aí no que ele tá falando. O Ninja Inimigo é um que, cada 5 minutinhos que ele tem, ele liga o PSP. O PSP já deixa naquele estado que você simplesmente liga e ele tá jogando. Sim. Então, isso aí, porra, tem verdade o que falar. Mas você acha que isso vai mudar alguma coisa, esse pronunciamento? A colocação que ele faz é interessante. É, né? Porque um cara do mercado, um desenvolvedor importante, criador de séries que são campeões de vendas, né? Ele, além de God of War, ele participa da criação do Twisted Metal também. Participou da criação do Twisted Metal. Então, eu acho que são coisas que coexistem, né? Tem gente que não gosta de portátil. Tem gente que gosta de sentar no sofá com a tela grande, o controle na mão, a certa distância, né? Botar o volume altíssimo e entrar naquele negócio. Tem gente que gosta ou aproveita a oportunidade que tem de viagens ou pega muito trânsito em trabalho, vai de um ônibus e liga lá o PSP ou DS e vai jogando. Essa questão do dinamismo dos jogos de console realmente é uma questão importante, né? Eu, ano passado, comprei, viajando nos Estados Unidos, o Tekken 6 pra PlayStation 3, porque eu só tinha o de PSP. Mas aqui eu cheguei em casa, eu abri ele, joguei duas vezes e não joguei mais, porque o jogo é pesadíssimo e tem um potencial gráfico absurdo, mas é o mesmo jogo que eu jogava já no PSP, mas ele é muito pesado, você instala ele no HD, ele continua com loads infinitos, jogar online é um tormento, e você passa mais tempo em loading do que jogando, porque Tekken é um jogo muito rápido. Desperdicei parcialmente $60. Já no portátil é uma coisa bem rápida. Mas é claro que também, por exemplo, os portáteis atuais, eles não têm o potencial de processamento que os consoles de mesa, que o Xbox e o PlayStation PlayStation 3 tem. Claro que agora, por exemplo, o NGP aí tá causando maravilhas aí, o pessoal maravilhado aí, o pessoal que faz a cobertura tecnológica com os vídeos de exibição desse evento lá em São Francisco, a Game Developers Conference, mostrando lá a capacidade que ele tem de processamento, né? São 4 núcleos, né, no processador dele. Então ele pode ser pode estar sendo um primeiro pezinho aí num novo modelo de negócios pra essa coisa. Mas eu duvido muito que esse modelo atual vá deixar de existir, porque afinal ainda tem gente que, né, você não pode dispensar o poder de uma tela grande, né? É claro que a gente pode evoluir pro fato de que os videogames no futuro, né, o controle vai ser o próprio videogame, né, no caso o NGP, por exemplo, mas você vai ter aparatos que permitam Bluetooth ou qualquer coisa do tipo conectar uma televisão gigante e você jogar com a mesma definição que você teria nos consoles de mesa atuais, né? Você alcançar uma alta definição ou até mesmo alta definição plena, né, Full HD, passando a imagem do portátilzinho pra tela grande, né? Uma coisa que hoje ainda não dá. O PSP você consegue jogar ele na tela grande, mas ele fica com uma resolução, né, limitada. É. E fora isso que ele tinha comentado, né, dessa questão do dinamismo, ele aproveitou e jogou titica no ventilador, né? Ih. Começou a falar sobre outras coisas, mas ele fala aqui de coisas que também dão muito pano pra manga. Por exemplo, excesso de atualizações, muito foco na história, jogos longos demais, sem necessidade e multiplayer caótico. Cada item desse dá pra ser desmembrado em muita discussão. Inclusive, se for olhar muito foco na história, ele deve estar reclamando desses jogos que viraram filme, que você é um mero espectador do jogo. É. Não, além disso, tem também a questão que esses jogos mais simples, né, e até porque o público geral tá tendo mais acesso à tecnologia, né, tá todo mundo aí com iPhone aí dando no bolso, esses outros telefones que utilizam o Android do Google. E o Angry Birds aí, por exemplo, o pessoal tá falando aí que ele já recebeu 30 milhões de downloads só a versão Android dele, né, sem contar a versão da Apple, fora outros sistemas, outras plataformas para qual ele foi lançado. Então ele já tá com acho que passou de 50 milhões, provavelmente até mais do que isso. E é um jogo extremamente simples, né, um jogo que quando a gente entrou na faculdade em 2004, né, não sei se você lembra, tinha aquele joguinho de cair o pinguim e você com o Yeti dava uma tacada de beisebol nele e tinha que arremessar ele mais longe possível, né. O Angry Birds é quase isso, só que você joga o pássaro e tem que derrubar umas coisas que estão no caminho. Então não é nada espetacularmente novo lá que o pessoal na Finlândia inventou. Tá vendendo horrores aí, a versão do Android acho que tá até meio gratuita, não sei como é que tá funcionando, mas assim, é um aplicativo barato, já vendeu muito mais do que muitos jogos esses aí que estão, né, custando milhões aí para as grandes desenvolvedoras. E é uma coisa simples, né, que tá fazendo um apelo para um outro público, né, e tá pegando aí pela cauda longa, né. Você vende um negócio pequeno e barato, mas vende muito mais do que o negócio grande e que você venderia menos. Então é um outro modelo também que o pessoal tem que começar a pensar, né. Acho que a indústria fonográfica e a indústria do cinema já deram um jeito aí de começar a se reinventar, e a indústria dos jogos aí tá indo pelo mesmo caminho, porque, né, não dá pra ficar parado, né. Acho que toda essa miríade de possibilidades aí que a internet ofereceu tá forçando o pessoal a repensar as coisas, né. Isso é muito bom, reinventar a roda. Eles começaram a ver, pô, por que que eu vou pegar um público seleto se eu posso pegar o público normal? Exato. Que é a grande maioria das pessoas do mundo. É. E isso dá deixa pra gente começar a falar o que a gente tem que falar, né, cara? É, olha só. Olha só. É que é tudo muito bem planejado, né? Uma coisa sensacional. Vem aí, senhores, com o Mestre Splinter, Ninja Inimigo, eu, que sou o Ilapso, também Crusher e o Gustavo. Teve mais alguém? Não, só nós mesmo. Ah, o maravilhoso episódio 33 que vem aí, o povão vai ao joystick. Olha que beleza. Ah, sim, antes de fechar isso aqui, eu vou querer fazer dois apêndices. Nossos amigos lá do Eu Gosto de StarCraft 2, semana retrasada, nós fomos pra uma magnífica festa em que um amigo nosso foi DJ, e no caminho nós gravamos um episódio do Eu Gosto de StarCraft 2 com minha participação, ó, eu que entrando pra caralho StarCraft, fiquei lá comentando maravilhas com eles, tá no post também os episódios referentes, e também lá os nossos amiguinhos lá do Adriano, o cara que venceu o glorioso desafio proposto pelo Mestre Splinter de conseguir a música do Mortal Kombat do filme sem aquele narrador falando coisa pra cacete. Ele tem lá o podcast dele, que é o podcast de Tanguinha, do Tanguinha Corp, e o link também está aí embaixo. Eu também participei, olha só que bonitinho, de um episódio olha lá, chamado Esquadrão Aquarela, em que nós compusemos um magnífico esquadrão Super Sentai de brasileiros. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Ouça, está também tudo linkado aí. Que maravilha. E vem aí a diversão da vez, não é? Mais alguma coisa, mais Splinter? Bom carnaval pra todos. É, exatamente, bom carnaval pra todos. Lembre-se, se a mulher for alérgica a látex, existem camisinhas no mercado feitas de materiais que não látex. Eles custam um pouco mais caro, mas garantem a sua verdadeira diversão da vez no carnaval. Lembre-se, vai sair no bloco, vai ficar na putaria, mas use camisinha e não beba qualquer porcaria. Se beber, o quê? Não dirija. Pegue o táxi. Eles estão rodando com bandeira 2 durante o carnaval, taxa base do Rio de Janeiro de 4,30 e 1,86 por quilômetro rodado. É baratinho, é isso, né? Aí, galera. Pela sua segurança. Até mais. Até mais. tempos mais primórdios, a gente escuta os nossos pais falando assim pra gente. Ô, moleque, sai desse videogame aí, ô, porra, faz mal. Então, a sua mãe falando. Não sei como é que tu consegue jogar essas coisas aí, viciante, tão viciado. Mas que a verdade seja dita, a maioria deles hoje em dia é viciadinho nesses joguinhos. Seja ele jogando campinho minado, ou pedindo com licença pra jogar rapidinho meu paciente Spider, ou... Peraí que eu tenho que cuidar da minha fazendinha aqui, maluco. Eu nunca tive esse problema porque minha mãe sempre me apoiou, cara. Ah. Nossa, cara, vocês já jogaram o campo minado do Windows 7? Que doideira, cara. É diferente, cara? Nossa, é muito louco, mano. That's a whole rainbow now. Double rainbow all the way across the sky. So intense. É 3D, o pinball no Windows 7, como é que é? Sente os efeitos. Não, eu acabei de entrar pra ver como é que é. Estoura uma bomba. Funciona, cara. Nossa, é muito high-tech, cara. Porra, o meu não funciona. Tem até efeito especial no negócio, a parada toda. Como é que entra essa produção do campo minado? Tá bizarro, eu tô bolado. Não, eu não tinha visto esse jogo até agora, cara. Não, meu. Os caras falam campo minado, eu falei, deixa eu ver como é que é do Windows 7. Cara, que da hora. Fala, vou jogar aqui, falou, gente. O meu não tem nada, cara. Pô, por que não tem, cara, no meu? Porque você não mandou instalar os jogos. Você tem que habilitar nas opções lá, malucas, pra ficar os jogos. Lá. Que coisa escrota, cara. Pô, eu comprei um dos original pra isso. É porque é provavelmente o seu é professional, e o professional é por default desabilitado, porque é professional, entendeu? Ah, é? É isso. Na empresa você não joga paciência nem campo minado. Mas o trabalho dele, cara? Se for o trabalho dele jogar esses jogos? O trabalho do porteiro lá do meu trabalho, com certeza, jogar campo minado e fazer Spider. Eu acho que ele é pago pra isso. Eu acho que não tenho certeza. Cara, paciência é uma coisa incrível, né, cara? Vocês já conheceram alguém que jogue paciência com baralho, de verdade? Já. Cruz Chirugol, Gustavo e eu conhecemos uma garota, amiga nossa, namorada de um outro amigo nosso, que joga sozinha, cara. Ela pega as cartas... Eu me perdi aí nessa... Até porque se ela jogasse paciência em dupla, ia ser bizarro. É a namorada de uma amiga de uma amiga nossa. Não, pô, pode ser paciência com amiga nossa, né, cara? Quem? Eu não sei, você fala, nem sei quem é. O Coxinho. Então não conhece. Aí ela bota as cartas assim, eu fico, cara, por que você não rouba, sacou? As cartas estão aí na tua mão, cara. Eu ia roubar direto esse jogo, se fosse eu. Mas você roubaria do seu próprio bolso? Por que roubaria do meu próprio bolso, cara? Você roubaria um carro, cara? Você roubaria uma bolsa? Sabe o que acontece, inimigo? Diga. O problema é que papai e a mãe, quando comprou o videogame pra você, eles pegaram o manual, porque pai normalmente gosta de manual. Aí dá uma olhada no manual, aí tem aquele texto escroto que diz o seguinte: cuidado, não jogar por mais de meia hora sem interrupções de... Era uma hora. Uma hora, sem assim, pelo menos interrupções de 15 a 20 minutos para você, o filho, não ficar cego, demente, debiloide ou com problema de ereção no futuro. Isso quando o pai não dizia que o videogame estragava a televisão. Caralho. Pelo menos com certeza fazia isso, cara. Minha mãe ainda fala isso, cara. Caralho. Minha mãe fala isso direto, cara. Eu fui instalar o Wii aqui na televisão, minha mãe falou, não vai estragar a TV. Eu falei, mãe, videogame não estraga mais televisão há muito tempo. Nunca estragou, né? Como assim não estraga mais? Não, mas dá razão pra ela, dá razão pra ela. Seus pais te convenceram que estragava. Mentira. Pra você ver, isso é lavagem cerebral. Estragou a televisão, sim. Quem nunca arremessa o controle do Wii na televisão, por exemplo? Mas eu tenho uma explicação disso aí, porque eles achavam que estragava a TV, cara. Que se quando era o HF, você tinha que tirar o da antena e colocar o Super Nintendo lá, os dois ganchinhos lá atrás. Aí quando você colocava de volta da antena, tava tudo zoado na imagem. Ah, mas aí inventaram uma parada muito foda, que era um Switch, que era uma caixinha que você botava tanto a antena quanto o Super Nintendo. E você tinha um botãozinho, né, que um seletor pra dizer qual você queria usar. Inventaram depois uma parada muito foda chamada HDMI também, várias entradas. Aí foi muito depois, mas... Foi ontem. Tem um tempinho aí, cara. Casamentos surgiram e acabaram nesse tempo aí. Pô, é verdade. Inventaram aquela tomada escrota de três patinhas. Pô, mudou até papa nesse meio termo. Caralho, mudou papa, pode crer. É um papa americano. Eu lembro muito de estar chegando na casa de um amigo meu e a mãe dele falando assim: ô filho, pô, tu tá nesse computador há muito tempo, tu é mó egoísta, deixa eu jogar um pouquinho do paciente Spider, deixa. Aí o moleque tá aí e a mãe dele ia jogar o paciente Spider. O pai da Ninja Inimiga, o dia dele é assim: ele acorda, toma café, o Nespresso dele, aí ele senta no computador, liga o computador, olha as notícias do Fluminense e abre o campo minado. Dubinho. Não, ele abre o campo minado. Eu acho que ele é o melhor jogador de campo minado do mundo. Eu botaria dinheiro nele se fosse um campeonato. Aí ele começa a jogar o campo minado. Aí ele começa dando aqueles cliques rápidos, frenéticos no começo, né? Clique, clique, errei, clique, clique. Só depois de tipo uns 7 cliques frenéticos do jogo tá maneiro, ele continua cuidadosamente. É lógico, cara. Tem que mas ser é assim, rápido. Cara. Começa com vários APM, né, cara? Começa tão rápido quanto um jogador de StarCraft coreano, mas depois vai paciente. Campo minado. Aliás, paciente como um general chinês. O nosso amigo jogador que gosta de StarCraft, que ia participar hoje, deu bolo a gente, né? Pô, aí amigo, ó, tem que ver isso aí, hein? Ah, porque o Senhor da Eternidade deu bolo e foda-se, né? Não, o Senhor da Eternidade, primeiro ele falou assim, esse tema é muito escroto, vou gravar essa porra não. Aí hoje a gente que fala... Que viadinho, cara. Aí eu falei assim, vamos gravar, vem com a gente. Ele, não, cara, eu tô passando meio mal aqui. Coincidentemente, 5 horas antes, um amigo nosso que tá no Canadá e que tá trazendo o Marvel vs Capcom 3 dele, botou no Twitter, cheguei no Rio. Mas ele trouxe também um mouse Razer muito foda, que eu vou matar geral no CS, liga aí. Então o cara é maneiro. Aí vai ter a revanche pra Devs agora, né? Agora já era, moleque. Sou de X pra poder ganhar. Você perdeu mesmo, cara. É, X1 na fonte. Não, peraí. Que bom que ele, que bom que ele não tenta... Cala a boca, gente, amigo, cala a boca. Eu ia te defender, cara. Eu ia te defender, ia, mal, cara. Né? Uma vez por todas. Eu chego, falo, pô, X1, X1. Então, entra nesse server. Aí eu entro. Eu entro na porra do server. A mulher com 30 de latência, eu com 550 na merda do server. Porra, eu ia falar exatamente isso. Porra, pelo menos o Mesh Splinter agora cresceu e não fica mais inventando desculpinha. Ele fica mais rápido. Você me interrompeu pra dar desculpinha, cara. Você me decepciona. Tem que ser no fliperama, tem que ser no fliperama. É verdade. CS no fliperama tem que ser muito true, cara. Cara, mas pessoal, a Debs me falou que voltava ontem de Hong Kong e ela trouxe umas paradas sinistras que vão levar o CS a um novo nível, hein, cara. Esse é um novo nível. Imersão drogas, no CS? Drogas. Porra, meu irmão, tipo arma de verdade, nesse nível. Pô, isso já acontece direto, cara. Pô, isso qualquer morro que você subir aí, você vai jogar CS de graça, cara. Assim, verdade. Mas deixa eu confessar aqui. Eu não sei jogar campo minado. Ah, cara. Ninguém é muito complexo, sabe, cara. Quem fala que sabe é mentira, cara. Ninguém sabe a técnica de verdade. Quando eu cheguei... O lugar que vocês falam é apertar o botão sabe e ver se que é tem pior? Mim, não, sabe o que é pior? O inimigo sabe dizer o quanto de armor ele tem que ter pra poder não ser acertado por um acerto crítico na merda do WoW, que é um cálculo não trivial, e não sabe jogar campo minado, cara. Então, vamos ensinar o Ninja Inimigo a jogar campo minado, então. Abre o campo minado aí, Ninja Inimigo. Calma, primeiro, campo minado é muito menos trivial do que o que tem que fazer. Segundo, eu achava que eu sabia jogar quando eu comecei a ver uns vídeos de malucos explicando. É, exatamente. Ah, se for assim, cara, eu vejo um vídeo de cubo mágico, eu não sei nem o que é cubo, porra, perto daquilo, moleque. Eu acho que é a bola quadrada, sabe qual é? Ô, Ninja Inimigo, vai, abre o negócio aí, cara. Tá, deixa eu só ligar, tem que dar turn features on. Abre o negócio, né, porque sabe que o negócio tá sendo. Não, mas eu vou abrir o do Windows 7, que vocês falaram que é cheio de Neon e Tron e esses malucos. Por favor, espere enquanto o Windows está habilitando todos os jogos. Isso pode levar alguns minutos. Nossa, que bem. May take several minutes. Enquanto isso, continua com o podcast. Assim, pra mim você tinha que marcar e quando você apertava o botão e aparecia um monte de número, eram os pontos. É tipo. Não, isso aí é. Então, cara, você tá vendo? Isso, não, quando eu era criança, depois eu sabia que aquele número tinha alguma coisa a ver com a posição da bomba, só não sabia o que era. Não, isso eu acho que eu sempre soube porque o ex-marido da minha mãe me ensinou a jogar essa porra, sei lá, no Windows 3.1, talvez, não sei, não lembro mais como é que era. Nossa, vamos explicar então, vai. Beleza, então eu abri aqui o beginner. Caralho, é muito high-tech. Deixa eu abrir o beginner, vai que negócio. Porra, tô ficando curioso com essa porra, velho. Vou ter que abrir essa porra também. Ó, clica aí, inimigo, em qualquer quadrado, que não seja uma bomba, né? Putz, tá, apareceu um monte de número aqui, pô. Então, vamos lá. Deve ter algum aí que é número 1, certo? Caraca, aí, esse campo minado aqui não tem carinha feliz, cara. E aí, como eu faço? Fica nervoso. Ó, tem um, por exemplo, se você tiver... Ó, tem um número aí, 3 aqui. Pode ser o 3, ó. Aí você tem que olhar em volta, porque o 3 é o centro, né? Então é um quadrado de 3 por 3, entendeu? Uh-huh. Então, se o 3 tá no meio, tem 3 bombas em volta dele. Cara, explicar campo minado pelo Skype é complicado. Não vai dar. Eu tô entendendo, cara. Eu tô conseguindo não. ver a matrix da parada aqui e tu tá esculachando, Fritz. Aí, Fritz, vou te rebaixar a convidada emergencial, pô. Onde você achar que tem bomba, você tem que segurar o botão do mouse, que tá marcado e pronto. Aí, não, mas faz assim agora, o Ninja Inimigo. Aperta os dois botões do mouse junto em cima do 3. Aí solta ele, você vai ver que vai aparecer um X. Eu soltei e explodiu uma burrada de bomba. Meu amor de Deus. Game over. Porque... Entendi. Aí vai mostrar aonde pode ter bomba ali, né? Isso, exatamente. Se ele aparecer um X, é que ele tem bomba em volta do 3, entendeu? Aí eu marco com a bandeirinha onde deve ter bomba. Você acha que tem a bomba, né? Porque não tem como se ter certeza absoluta, né? Então aí eu ganho quando eu terminar de marcar todos os lugares que eu acho que tem bomba. Isso. A verdade, se eu marcar o cenário inteiro. Então, você não pode marcar, você tem que abrir ele depois. Você tem que abrir todos que não são bomba. É. Logo, você tem que estar marcado que você sabe que é bomba. A marcação serve pra você não dar onde eu tava. E explodir uma bomba de sacanagem. Sim, mas entendeu? Aí eu vi um vídeo, cara, na internet, que o maluco tava explicando como habilitar o campo minado for pros, né? É só você ir lá pra faixa de gás ali, Afeganistão, e começar a rastejar. Você consegue habilitar. Isso me lembrou. Na Argélia, ali no norte da África. Na Líbia. Você já viu o trailer do filme Campo Minado? Já. Foda. Vai ganhar Oscar, hein? Pô, ele ia ganhar, sério. Se o maluco gaguejar, então, antes de. O Gago ganhou, né? Aí tem tipo um modo secreto do campo minado que você tem que fazer, tipo, sei lá, acima, baixo, baixo, esquerda, direita, A, B, 3 socos. E você habilita, tipo, que os números contam pra fora da tela também. Porra, foda, cara. Tem de porra nenhuma. Beleza, maneiro. Eu me perdi já. Tá, cada número que aparece, você vai dizer quantas bombas tem ao redor, né? Isso, deve ser. Aí, se eu escolho o quadradinho de cima, lá do canto superior esquerdo, o primeiro certo. Quadradinho, e ele me fala que tem 6 bombas ao redor. Possível. Não dá, cara. Não nesse modo, porque ele conta como se tivesse quadrados ao redor, entendeu? Aí fudeu. É, tem mais graus de liberdade a parada, né? Mas tá muito matemático já separado e aí tá foda. Não, e nesse modo não tem Smile, não. O Smile fica vermelho com uma cara de mal. Caralho. É for pro, mano. E no vídeo do YouTube, 1.634 pessoas não gostaram disso. Cara, depois que um monte de gente não gostou do Mantena JP, né, cara? Eu já perdi a minha fé no mundo. Pois é, né, cara? Mantena JP. A mais perfeita do mundo, cara. Cara, eu não tinha visto no relacionado do campeonato do filme, tem Pac-Man, o filme. É muito escroto esse Pac-Man, o filme, eu já vi. Freecell é um outro jogo. Não faz ideia como Próximo, nem sei o que é esse, cara. Próximo. Freecell, não sei jogar, não. Existe alguma criatura no mundo que jogou Freecell? Eu jogo Freecell, porra. E sem gaguejar, hein, moleque, ó. Porra. Ai, moleque. Então me fala, o que Freecell tem de diferente de paciência? Cara, é pra pros. Essa é a diferença. Aham. Não sabe nem explicar o que é. Beleza, então, próximo jogo. Aê, uma coisa que eu reparei, já vi. Quando você chegar numa nova estação, espero no verão. Salve, Salvador. Te pego, virgo, amor. Que é isso, mano? Cheiro da raça. Vai lá, mestre Twitter. Então, eu ia falar, cara. O cheiro da raça é o maior pedor. Não. É, já viram como os joguinhos de Windows, às vezes tem uns nomes que parecem jogos muito mais sinistros de alguma edição, tipo Mahjong Titans. Chess Titans. Quando eu vejo Mahjong Titans, eu acho que eu vou abrir um jogo de samurai, sacou? É só RPG, né? Podão. Não, peraí. Pra falar de Mahjong Titans, eu vou chamar aqui uma especialista. Puta merda. Jogo. Não, Mahjong é muito maneiro, cara. Ninja Inimiga. Oi. Tudo bem com você? Não, porque você me chamou pra essa porra. É, não, até agora tava. Nós estamos falando sobre Mahjong. Então eu queria que você desse seu parecer sobre esse grande jogo clássico do Windows, que você vinha pra minha casa só porque o meu Windows tinha e o seu não. Nossa senhora. Cara, isso era... Porra, tinha no Windows que tinha lá em casa quando eu era garota, eu não entendia porra nenhuma do que era pra fazer. Cara, burro pra caralho. Valeu, me chamou de burro. Valeu. Valeu. Tá maneiro você. Finge inimiga, ninguém que sabe jogar esse jogo. Não, cara. Eu também não sabia. Até você instalar no seu computador e eu realmente parar pra pensar e ver como é que funcionava. Parar pra pensar. É mongoloide o jogo, cara. Mas Splinter, tu tá cheio da Mae, mas ainda atrás tu tá falando que não sabia jogar esse jogo, não. Eu não sabia jogar Fricel, mas jogo eu sei jogar, cara. Mas é mongoloide. Porra, Fricel tem... não é mongol ainda. Não, você tem que casar as peças com parte, cara. Muito bacana. Você tem lá o Mahjong, ele fica empilhado as peças, com alguma forma de relevo. Tem que sempre pegar uma peça que não esteja coberta por nenhuma outra peça e casar com uma... E ela tem que estar sempre livre na borda, ela não pode estar no meio, entre outras peças. E você tem que casar com uma peça igual e tem que ir tirando até não sobrar nenhuma peça, cara. É? E aí? Então, ótimo. Qual é o mistério? Tem que ver isso aí. Porque você tem que começar a pensar, tipo, você não pode ir fazendo qualquer dupla. Não, aí já tá falando de treta. Treta. Então, se você tem duas soltas, você tem que começar a procurar onde estão as duas que estão presas. Porque se você soltar as duas que estão mais soltas, depois você vai se fuder pra conseguir soltar as outras duas juntas, entendeu? Pausa, gente, pausa. Eu zerei campo minado no beginner, falei. Tu acabou de... Eu acabei de perder no avançado, cara. E o platinei. Não, agora pra você platinar tem que terminar no intermediário no avançado, né? Ah, não. O campo minado é o jogo clássico de qualquer papai platinar, né? É o que eu falei que a rotina do seu pai e de inimigo é acordar, tomar um Nespresso, ver notícia do Fluminense e jogar campo minado. Vou falar aí. Ele joga Paciente Spider, cara. Porra, ele platinou também já. Aliás, ele arrumou uma maneira de dar cheat na parada lá, na porra da... Porra? Estatísticas. Porque ele... Eu sempre ficava bolado com as estatísticas dele. Que, tipo, ele tinha, sei lá, 500 partidas vencidas e nenhuma perdida. Eu ficava bolada. Aí um dia ele me contou que quando ele vai perder, ele salva o jogo. E aí ele abre depois um jogo novo e aí quando ele tá perdendo e tenta... pede pra salvar de novo, o cara apaga o jogo anterior e salva esse novo e não conta como perdido, conta como salvo. Caraca! Que cheater, cara. Cara, eu vou abrir um Game Facts agora pra falar safadeza, hein, cara. A irmã do na base, ela tava o computador quando ia perder no freestyle pra não ter derrota. Caraca! Nossa senhora! Safadeza, cara. É raid isso, hein? Ah, vou perder, puxa, da tomada. Leroy! Jing! Desliga. Não, daqui a pouco vai ter Game Shark pra isso também. Se bobear tem, será? Mas Ninja Inimiga, muito obrigado pela sua participação. De nada, mozão. Você não tava doente? Eu doente? Pegou no pulo, hein? Pegou. O cara agora tá falando que tá doente pra ficar gravando podcast com um bando de macho. Caraca, a gente tava falando de Fricel, de joguinho de carta. Foi um joguinho de carta do Windows, foi o primeiro jogo que eu lembro que tinha um ending, tinha um final quando você zerava. Que é o Paciência, moleque. Quem já durou Paciência sabe que tem um final, tem um ending. O pior é que o final muito motivador, cara. Eu me emociono vendo o final de Paciência. Eu me sinto um vitorioso. É muito melhor que Take for Play, moleque. Perdi de novo. Eu vou até ver no YouTube aqui que eu esqueci já como é que é o final. E você nunca conseguiu isso ouvir no YouTube. Porra, mas Cruxê, pode Cruxê. Falar o final aqui, porra? Pode. Não é porque o Cruxê falou que perdeu aí o jogo, eu acabei de lembrar que eu perdi o jogo também. É aquele jogo que quando você lembra que tá jogando, perde. Todo mundo perdeu agora também, fodam-se todos. E o pior que tem o vídeo do Solitary Engine. Pô, você duvidava que tivesse? Cara, eu duvidava, cara. Parabéns, Mestre Splinter. Você agora vai se sentir como se tivesse zerado o Paciente Spider. Pô, é diferente, cara. É diferente do visto, não sabia não. Ah, então deve ser o do Windows 7, moleque. Deve ser high-tech. Cara, não, cara, olha só. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá aí postado. É diferente, novo, moleque. É 3D. Ô, Ninja Inimigo, você falou do pai da Ninja Inimiga aí, mas, tipo, a minha namorada é do mesmo jeito, cara. Ela é viciada em paciência. Eu tive que colocar paciência no, paciência no DS, paciência no iPod, porque... E quando eu formatei o iPod, ela ficou puta que eu não tinha colocado paciência. Porra! Porra! Puta! Fora que é o vício encarnado em Left 4 Dead, garoto. Aí o detalhe é que o vídeo, ele fica assim, eu coloco o rei ou não coloco o rei? Aí fica, tipo, num mega suspense. Aí vai, zerei! Porra, que mongoloide! Mas sabe qual é o problema do vício em paciência Spider, cara? É que o jogo não tem fim. Você chega no final do jogo e fala, zerei, apareceu o final do jogo, mas eu quero mais pontos. Esse é o problema de todos esses jogos do Windows. Eu abri o campo minado e não consigo mais fechar. Não, mas eu vou te falar que quando eu termino o Mega Man, eu falo, beleza, cara, foda-se o score. Eu já me sinto um campeão por zerar Mega Man. Mega Man tem vários outros desafios além do score. Tem jogos que só tem score, cara. Quem liga pro score, por exemplo, no Mario, no Super Mario? Ninguém liga, cara. Eu quero descer a porrada nos bichinhos. É descer a bundada, né? Aí a bundada, eu não sei. Bundada ganha comigo, não, hein? Você dava bundada quando ganhava o crochê? Eu dava. Significa. Safadinho. Isso aí eu conheço de tempo já. Significa também. Isso significa que sou gay? Significa. Vocês lembram de algum outro joguinho maneiro, assim, desse set original de jogos? Cara, antigamente tinha uma porrada de jogos, eles foram sumindo um a um. Agora tem pinball, tem xadrez. Não. O pinball era legal. Pinball foi uma revolução do Windows 98, sei lá, moleque. Ah. Acho que foi o XP, pô. Não? XP. Não, foi o Millennium. O Millennium, que eu só usou o Windows Millennium. Eu usei o Windows Millennium também, até que achava que era 98. Cara, meu pai botou em casa, eu falava, caraca, a parada é 3D, maluco. Pior que eu era viciado naquilo, cara. Toda hora eu abri aquele jogo e jogava. Não tinha como. Aí no pinball, mas todo mundo tinha um recorde que era muito acima dos outros, assim. Tipo assim, sei lá, o segundo lugar era 5 milhões, o terceiro 4 milhões e meio, o primeiro era 180 milhões. Foi uma vez que tava muito inspirado e, sei lá, fato, bateu um santo. E você nunca mais conseguiu chegar perto daquilo. Isso acontecia com os outros. Porque aquilo você vai jogando, você não espera que você vai chegar tão longe. Aí quando você chega longe e perde, você quer tentar alcançar e passar aquele score. Mas quando você não consegue, você fica desanimado, cara, depois. Eu tenho isso naquele joguinho do New Super Mario DS, que é de você ficar riscando o trampolinzinho e jogar o Mario nas plataformas do prédio. Eu consegui cagando meu recorde. Aqueles minigames são muito maneiros do Mario. São muito bons. Tem o de separar as bombas vermelhas das pretas. Eu só jogo do prédio. Não, eu fui muito viciado, mas assim, doente quando eu fiz intercâmbio de separar as bombas pretas das vermelhas. Eu ficava jogando isso o dia inteiro. Um outro joguinho maneiro. Tinha cheat, leque. Caralho, a bola se move para cima sozinha, leque. Como é que faz isso? Tinha cheat, leque. Diz aí. Alguém já jogou os jogos que você podia jogar? Eu sei que o jogo de carta é um exemplo disso, mas jogos de tabuleiro tipo damas, xadrez, alguém jogava no computador isso? Cara, damas eu até jogava, mas o resto não jogava. O que eu mais jogava era pinball, o campeonato e o damas. Mas tinha um jogo de xadrez pra computador que eu joguei muito quando era moleque, que não é tão casual assim, mas por ser jogo de xadrez, engloba muita gente. É aquele jogo que tem as animações pra cada pecinha, e quando a pecinha vai comer a outra, tem uma cenazinha de luta e mais. Isso é Harry Potter, cara. Você tá confundindo. De sexo. Você tá confundindo com Harry Potter. Harry Potter 2. Eu lembro. Peraí. Não, última ressalva. Quando eu ganhei o meu primeiro computador, ele foi um Windows 3.1. Ele veio com um CDzinho de jogos de DOS, cara. Alguém já jogou esses jogos? Pô, jogos de DOS, já vários. Island. Prince of Persia. Doom. Não, o meu tinha... Cara, eu ainda tenho esse CD, só que eu não sei onde é que tá. Mas ele tinha jogos, tipo, Ultima 7. Alguém já jogou? Eu joguei Ultima... Ah, já era um CD, não era nem um... Disquete. Não, era um CD mesmo. Era um CD mesmo. Era... Com Windows 3.1. É, então não era disquete, não? Não era disquete, sério. Ah, foda-se a mídia, foda-se qual era a mídia. Cara. Aí tinha um joguinho lá que era muito foda, Wing Commander. Pô, jogava direto. Era o mesmo CD. Wing Commander, Ultima 7 e Syndicate. Isso, esse mesmo. Eu tinha esse CD. Eu era muito viciado nos joguinhos ali, mano. Só que minha irmã era escrota e não deixava jogar no computador. Agora, Wing Commander foi o jogo que eu acho que até comentei isso em algum podcast no começo, nas primeiras edições, que minha mãe ficou traumatizada, porque quando você morria, você botava seu nome, né, antes de começar o jogo. Se você morria no jogo, perdia todas as suas vidas, aparecia uma sepultura com o seu nome. Assim na... acontecia isso. Mas era maneiro, cara. Traumatizante. Eu lembro que minha mãe viu, assim, me viu jogando, eu pequenininho, jogando esse jogo. Ela, pelo amor de Deus, não joga isso, olha que trágico. Aí eu... olha que trágico. Que ótimo, cara. Cara, vou procurar essa CD agora, pera aí. Tinha o Skifree, né? O Skifree pode ser considerado nesse joguinho. Moleque. Esses joguinhos da DOS já não eram joguinhos de Windows, provavelmente dito, né? Tanto que era DOS, mas não era nem isso. É, que olha isso que aconteceu. Abri o Windows 3.1 no Google Chrome, que dá pra fazer isso, que tem na internet. Consegui perder na primeira jogada do campo minado no Windows 3.1. Isso nunca foi... Tem que ser muito pro pra fazer isso. Acabei de lembrar o jogo de Windows. Quem não jogou, sai desse podcast. Bang. Hã? Tchau. Bang. Tchau. Bang. Falou. Valeu, valeu. Abraço. Até semana que vem. Só não, mais calma esse líder. Eu vou até conferir se é esse nome mesmo. Eu posso estar sendo muito noob e errando o nome, mas é um jogo que tinha os dois canhões, um de cada lado, você tinha que ajustar o ângulo. Ah, esse eu joguei. Mas porra, era 3.1 esse. 3.1 então? Sim. É, exatamente. Era muito foda esse jogo. Era muito foda. Se não jogaram esse jogo, tá de sacanagem. Tinha também de pousar a nave lunar. Alguém lembra dessa porra de jogo, não? Sim. Não. Que a nave era um triângulo zoado e o cenário era todo traçado de escroto. Caralho, se não jogava o jogo. Então, até aí, pode ser Tetris essa porra e você achava que era pousar a nave, porra. Cara, na época do Windows 3.1 eu era pobre o suficiente pra não ter nenhum videogame direito, cara. Eu não tinha computador, só fui ter computador com 15 anos, pô. Ah, foi mal, galera. Foi eu mal. Também. Final de 2001, antes eu já tinha videogame. Fui começar essas porras de computador, já existia Photoshop 5, pô. Eu também não tinha, não, mas eu ia jogar na casa da minha tia Rica. Ah. Rica! Minha tia que mora em São Conrado, né? Ah, aí ela tinha um negócio lá e eu ia lá ver a parada. Peraí, São Conrado ou Rocinha? Depende. A galera fala, mas São Conrado. Tetris, eu acho Tetris? Que foi. Tetris? Tetris foi o jogo jogo de Game Boy que tornou mais popular assim entre todos os públicos de toda a idade e tudo. Mas qual era esse jogo? Olha só, pra você que nunca ouviu falar em Tetris, você ouviu falar num negócio chamado Freak Game. Você tá fazendo o que ouvindo esse podcast? Você nunca ouviu falar. Faz o seguinte, eu vou falar uma parada aqui que o Lige Inimigo sempre fica, não, faz isso não. Veja um documentário chamado Tetris, da Rússia com Amor, que é da BBC. Passa no Discovery Channel toda hora. Eu já assisto toda hora. Assisto. Passa naquele Management TV agora também. Isso aí você pode falar, isso aí você pode falar. A gente não vai ter programa nenhum nisso. Veja também aquele A Era do Videogame. É Tetris from Russia. Mano do Tetris, viado. Tetris doce from Russia. Caseiro. Caralho, Tetris from Russia with Love. Tem no YouTube, se procurar aí. É um documentário da BBC só contando a história de como a América roubou a criação russa, que é a coisa mais popular do mundo até hoje. Tem até estrelas de Tetris. É mais popular do que sexo. Sexo, em se tratando de penetração, só tem 3 buracos convencionais. Tetris, a possibilidade de encaixe são quase infinitas. Então, Tetris é mais... Mas nunca vem a peça reta. Você tá preocupado com a peça reta, né, cara? Você quer que a peça reta venha pra te encaixar logo, né, cara? É isso aí, eu sou aqui. Cara, mas sabe qual que é o problema da popularização do Tetris, cara? Eu já vi gente falando que o objetivo do jogo é você fazer um prédio. Então, os caras acham que zeram o jogo em 10 segundos, né, mano? Ele faz o prédio. Isso é aqueles minigames de... É, o Sérgio Maia falou, tá vendo? Foi fazer o Palace 2 formando, lá na barra. Formando dinheiro desde 1984. Porra! Aquele minigame que vendia em camelô, quando você perdia, ele falava bobo! É do Calma Ziquinha. Eu joguei muito Tetris, mas depois de começar a inventar os outros joguinhos, tipo aquele jogo de corrida que você tinha um carro que era o palito. É, os 99 jogos, né? Eu tive um Tetris de camelô que era tão falso, mas tão falso, que só entrava pilha falsa nele, né? Acabou a pilha de Caramba, mas assim. Foi colocar pilha de verdadeira da Duracell, não entrava. Eu tinha que comprar pilha falsa pra jogar. Ah, tinha que ser Alpha Cell, né? Diferente. Alpha Cell. Eu ia falar isso agora. isso foi na mesma época do daqueles ioiôs da Coca-Cola, cara. Pô, me amarrava naqueles ioiôs. Tava foda. Era muito bom. Tinha o Galaxy, que era muito caro. Galaxy, isso eu nem lembro, cara. Só tinha o vermelho e branco normal mesmo e devia ter o da Fanta, sei lá. Eu tinha o verde da Sprite. Guaraná tá aí. Porra, tá aí. O Galaxy do, do Zico. Do Zico? Você era gordinho rico lá. Você tinha o Galaxy. Zico, nem, esse eu nem conhecia, cara. Aí, não, Zico. Ele, porque eu fazia futebol, que é na escolinha do Zico. Porque um dia eu tentei jogar futebol, não consegui. Por isso que eu era. Olha a revelação de Pascaíno, né, cara? Um dia eu joguei na escolinha do Zico, o ídolo flamenguista. Ah, pra era pé de casa. Sempre tem essa desculpa, né? A São Cristóvão é longe pra caralho. Ah, mas deve ter escolinha em outros lugares, cara. Passamos aqui pelos jogos de Windows, né? Falamos aí dessa maravilha, essa miríade de sensacionais coisas que você instala com o seu CD do Windows 98 Piratão. Que qual é a chave de sério, Gustavo? Abre aí o fórum que você tem. Vou pegar. É tão fanático com chave de Windows XP que pra ele não esquecer a dele, ele colocou na assinatura dele num fórum aí que ele participa. Essa assinatura dele tá lá, uma foto lá embaixo, estão assim, THXWQ, traço. Deixa eu ver, eu postei aqui agora há pouco, deixa eu ver. Sensacional. THMPV77D6F 943768HGKGVRBRQ. Porra! Você que tá lá um Windows XP já sabe qual é a chave, né? E o Windows XP você instala pra quê? Pra ter acesso à miríade de possibilidades que o Windows oferece, entre as quais a maravilhosa a internet. E na internet, recentemente, há alguns anos, surgiram as famigeradas chamadas redes sociais. Por que você tá falando propaganda de Windows, tipo Ciro Bottini? Eu sou o Ciro Bottini, não, é o Vini, do Heloísa Mexe a Cadeira. Uh-huh. E as redes sociais são websites maravilhosos que permitem que você entre em contato com seus amigos mais distantes, aquele cara de quem você nem gostava antigamente, mas que ele manda uma requisição pra ser seu amigo e você aceita. Por que não? Afinal, quantos mais amigos você tiver, mais popular você se torna. E lá você pode compartilhar suas fotos, seus vídeos, seus links. Vamos falar dos jogos das redes sociais, hein, então. Quem joga Farmville e esses jogos maravilhosos aí do Orkut, do Facebook, do MySpace? Eu joguei Colheita Feliz, é muito chato. Nossa, cara, não sabe já me mandou, tu já me mandou convite pra jogar essa porra, moleque, do Facebook. É porque eu queria uma moeda verde, porra. Vocês têm consciência do que vocês estão fazendo? Quantas pessoas, assim como eu, estocamos essa planta pra poder adquirirmos os dinheiros verdes? Como é que é esse negócio de moeda verde aí, Fritz? Cara, tem umas paradas no jogo que você só compra com moeda verde. Moeda verde ou você compra com dinheiro ou você convida outros amigos otários pra jogar contigo. Ah, entendi. Mas tem outro tipo de moeda além da verde, não? A amarela. A amarela? Olha aqui, vejo que vou ganhar 28.400 moedas douradas. Gente, isso é uma propaganda enganosa. Vocês têm consciência do que vocês estão fazendo? É que nem a inveja do comercial do Preso Nick, né? Inveja branca. Quem come morango tem inveja vermelha. Cara, eu nunca vi esse comercial. Mas qual é o... É porque você mora no Leblon, não tem Preso Nick aí. Qual é o objetivo do Colheita Feliz? Cara, eu não descobri, por isso que eu parei de jogar. O objetivo é você... Chato, cara. É muito chato. E o Farmville? Farmville é do Facebook também, né? Dentro do Facebook. Farmville é do Facebook. Eu jogo até. Mas é a mesma coisa? É cara, o quê? Cara, o conceito é o mesmo, cara. Eu acho que Colheita Feliz veio depois do Farmville. Cara, eu vejo minha mãe jogando aquilo, cara. Eu lembro de quando eu tava fazendo Plantation no Age of Empires 2. Eu acho que é a mesma coisa, né? Só que não tem soldado, né? Só é Harvest Moon. É Harvest Moon. Harvest Moon sem bichinho. E tem bichinho. Tem? Colheita Feliz vem depois do Farmville mesmo. Farmville é o original, né? Os dois vêm depois de Harvest Moon. Ah, sim, com certeza. Com certeza. É tudo cópia do Harvest Moon. É tudo cópia de Rebelde, né? Como todos sabemos. Esse tal de Mafia Wars que o nego fala por aí, como é que é esse negócio? É de... Ah, isso eu nunca joguei, não. É tipo um Farmville de crime. Cara, já sei, tipo um crime. Farmville de crime. Você planta as arminhas? Como é que é? Fala aí, não sei, né? Fala aí, não, como é que é? Eu acho que é tipo The Crimes, lembra daquele joguinho? Eu joguei The Crimes, era muito maneiro, você investia... Eu acho que é tipo isso, cara. Você comprava puta, fazia drogas, fazia... Pô, agora eu tô com o meu terceiro laboratório de cocaína. Você assaltava o Fort Knox também. Parabéns, você foi para a cadeia e depois você foi num espaço reabilitar de cocaína. Tinha umas frases assim muito escrotas. E no Mafia Wars, isso? É, não, no outro, que era a versão brasileira, sei lá. É, tipo isso mesmo. Aí tinha também, quando você aparecesse, você tomava uma porrada de um outro bandido do jogo. Aí você ficava... era muito escroto, cara. Eu joguei aquilo por uma semana e enjoei. Eu também. Cara, esses jogos, eles são bons, assim, por uma semana. Depois, enjoa, não tem muita coisa pra fazer, sacou? Perde a graça. My Brute, olha só. Esse também foi outro. O My Brute era muito maneiro. Porque era bem Tamagotchi, né? Só que... E era completamente aleatório. Tipo... É, você não precisa fazer porra nenhuma, né? Não. Mas eu não conheço nenhum vovô e mamãe que jogou esse troço. E daí? Cara, olha só, mas a gente tá falando do povão, entendeu? Então, povão, que é mais povão que isso. Povão tem filho pra cacete. Todo mundo tá incluso no povão, cara. Porque o My Brute não ganhou a popularidade necessária. Se tivesse ganhado... Seria você povão. Tá vendo aí? Seria povão. Ou a galera aí nas praças, aí os velhinhos que jogam dama estariam jogando My Brute nos computadores. No momento eu tô jogando golaço no Facebook. É um daqueles jogos tipo de bad penalty da Gillette? Não. É um tipo um FIFA Manager. Obviamente. Nossa. Tipo, só que bem mais tosco, né? Muito piorado. É, esses jogos de futebol, seja os managers, sejam os outros normais, é bem povão mesmo, né? Até o gari da esquina joga essas porras. Pô, né? Dá pra até incluir. No meu trabalho tem muito povão. Mas muito desse povão joga o tipo futebol manager, que eu jogo também. Eu nunca imaginaria que jogar. LFoot, Brasfoot, não sei o quê. Brasfoot é clássico. Brasfoot é clássico. Todo mundo Brasfoot joga. Brasfoot é a lenda do Roma, aquele maluco que jogou no Flamengo, né? É, o Roma, três temporadas, ele virava o deus do futebol. Ele virava o Pelé, praticamente, do jogo. É, por onde anda Roma, né? Ninguém sabia. Não, mas o melhor de todos foi LFoot 98. Todo mundo jogava. Todo mundo jogava. Porra, era clássico. Você ia na casa dos outros, você vai jogar LFoot. Depois veio o Batistuta, comprar Batistuta. Pra comer. Amoroso. E o... Amoroso. Aquele Olé Soscaia. É, o Soscaia. O Asprilha era bom nesse ou não? O Asprilha e o Batistuta eram sempre artilheiros do... Eram os artilheiros, né? É, no Inigravem 4 era eles também. O Scholes era sinistro. Melhor meio campo do jogo. Quem? O Scholes. Esse maluco joga até hoje. O único que joga até hoje dos que foram citados aqui. Mas ele tinha 19 anos na época. Não, hoje ele tinha 70. O jogo ele era prodígio. Aí tinha um, era clássico, cara, jogar LFoot 98. Pô, eu joguei muito LFoot 2 também, cara, que é muito mais antigo e... É, o LFoot 2. DOS boladão, cara. Pô, mas era maneiro que você pegava no LFoot 98, cada um pegava um time random e começava a jogar 8 pessoas de uma vez. Era maneiro pra tinha uns clubes muito ruins, cara. Puta, era impossível ganhar. Tinha time brasileiro nesses negócios? Geralmente tinha, não, mas né? Era... Pô. A maioria jogava brasileiro, cara. É, era inteiro brasileiro. Não, aí tinha, sei lá, vinha União São João de Araras, assim. Era tipo isso. O bom era o CD Aves. Era o melhor pra começar. Cara, eu pegava muito, era o 15 de Piracicaba. Puta merda. Sério, sempre começava com 15 de Piracicaba e... tem estádio, ao contrário de certos clubes do Rio. Grande merda, eu tenho 6 títulos brasileiros. Não, não tenho mais. Tenho ainda. É. A Justiça ainda, Federal mandou revogar. Não tem, não. Mas quando esse podcast for lançado... Quando esse podcast for lançado, é provável que já não tenha mais 6. Chora pro Raul. Chora pro Raul. Antes da gente entrar num papo de jogos sociais, essa que porra, a gente entrou. Antes da gente entrar mais fundo, a gente tem que explicar que isso tudo veio com o boom de redes sociais, né? Muito bom. Pois é, né? As redes sociais começaram mais ou menos, a rede social do Homo Sapiens Sapiens começou mais ou menos 100 mil anos, quando o Homo Sapiens surgiu. A primeira grande rede social foi o mundo, né? O mundo de verdade, né? É uma boa primeira rede. Foi a primeira rede. E com o advento da internet, nessa frase já cunhada aí, tão clássica em qualquer trabalho de segundo grau, com o advento da internet foram surgindo aí, né, na internet redes, né, como MySpace, Facebook, Badoo, Orkut, Second Life, o High Five, o LinkedIn, o... sei lá... O que passa? World of Warcraft, essas merdas todas aí, né? Até que hoje só existe uma, que é o Facebook. e o Twitter, que o na verdade não é rede social necessariamente, é só uma porra de um cartaz gigante. E o LinkedIn, que é uma rede profissional, né, que tem alguma relevância. E o Facebook. O Hotel Rabo, é, que com H, as criancinhas jogam, se amarram nessa parada, né? Pô, mas o meu chefe falou que quando ele me fez a entrevista de emprego, ele entrou, ele procurou meu Orkut. Ah, isso é normal. Aí quando ele achou meu Orkut, ele viu um cara pintado de super-homem, assim. Pois é. Ah, eu que tirei essa foto, tá vendo? Ele nos contratou porque ele falou que a fotografia tava muito boa. Quem tirou a foto foi eu, tá vendo? E quem pintou? É o Pitbull. Tá vendo? Pois é, né? Ah, tivesse encontrado o rabo do... Pois é, ainda bem que o chefe do Fritz não fez a mesma coisa, né? Porque vai que achava uma foto do Fritz pintado de Pikachu no trote também, né? Ia pegar mal pra caralho, bro. Já trocou Pokémon com o seu chefe? Não. É porque ele não tem mais aquele cabo de Link, cabo do Game Link. Não tem mais. Caralho, é muito ruim. Pô, horrível. Eu não tenho mais o meu também, não. Mas também não uso. E aí, o que acontece é o seguinte, né? Essas redes sociais, né? Que, por exemplo, o cara lá do... Que faz o vazamento lá de informações daquela rede maluca lá. É, o Assange, né? Ele é um cara que, pô, ele te dá informações de graça das grandes corporações, né? E ele é considerado um vilão. O Mark Zuckerberg, né, ganha dinheiro pra dar suas informações pras grandes corporações. Ele é o grande herói, né? 500 milhões de pessoas acessam a rede dele. É o serviço único. 600, aí 10% do mundo usa o serviço dele. Já foi o homem do ano pela Time. Foi o homem do ano pela Time, fizeram um filme sobre ele. É a inversão de valores completa no mundo, né? E nessas redes sociais, você tem os grandes grafos sociais lá, você sabe quem conhece quem, e você, né, pode ver fulano ver a foto do ciclano, toda essa putaria, essa sem vergonhice, e por que não aproveitar isso pra fazer jogos, né? E com efeito, foram surgindo essa série de jogos aí que vão usando as redes sociais, e você convida seus amiguinhos pra fazer eles serem otários no esquema de pirâmide do jogo, e você ganhar dinheiro, patati patatá. E eu vou pegar emprestado aqui uma definição de uma pesquisadora muito eloquente, que é a... Gostosa. Você que tá falando, assim, ela é uma moça oriental normal, assim, pra mim. É a Sandy Chen, eu tenho até um livro dela aqui. Se ela é oriental, ela tem 90% de chance de ser feia, ou muito gostosa. De ser linda. Ou é feia, ou é muito gata. Então, essa mulher que eu não falei o nome ainda, Sandy Chen, tem até um livro dela aqui na minha mão, aqui, ó, pesado livro, de jogos sérios. Ela faz umas colocações, tem até um artigo dela naquele site Gama Sutra, que... Pô, ninguém vai ler. Aí tu tá querendo me quebrar, né? Lá. O cara já ficou batendo pau longe aí, sabe, sei lá por quê, né? Mas ninguém vai ler porque tem 4 páginas e esse pessoal da geração internet acha que isso é muito grande, né? Ah. Então aí esses jogos sociais são basicamente aqueles que te permitem utilizar o seu grafo social pra inserir isso no contexto de narrativa e outros fatores do jogo. Então você pode, por exemplo, pegar fotos de paisagens que amigos seus tenham postado no Facebook e utilizar isso como uma paisagem do teu jogo, entendeu? Como cenário do teu jogo. E aí os inimigos, os avatares lá dos personagens que vão aparecer, são fotos dos seus amiguinhos. Essas coisas assim, né? Além desses jogos mais simples aí, que são jogos browseados, que basicamente, assim, são jogos que você poderia jogar naquele Newgrounds. E claro, você, além disso, nessas redes sociais, você tem esses jogos como Farmville e o Mafia Wars, que são jogos, assim, que tem um caráter de utilização gráfico social, mas que são, acima de tudo, jogos de browser, assim, que você coloca lá no Facebook por conveniência. Podia estar no Newgrounds, mas o cara botou no Facebook porque ele não é otário. Em Flash, pô. Eu boto aqui onde você quiser. Sim, jogos em Flash, né? Tem até Street Fighter hoje em dia no Facebook. E aí você pode fazer também características como jogo inclusivo, porque são jogos assim meio com... Não são jogos contínuos, né? O cara não vai estar lá parar 2 horas na frente do browser e ficar jogando, né? Então, fazer coisa que joga um pouquinho agora e depois joga um pouco amanhã, né? Então, vai um pouco além dessa questão do jogo de flash, do jogo em flash, porque o teu jogo tá guardado lá de alguma forma, né? Você tem uma estrutura pra guardar esse jogo. Não é que nem o paciência, que se você der um piripaque no computador, perdeu tudo. E além disso, você tem toda a questão de modelos de negócios que você insere aí, né? Entrou muito na moda aqui no Brasil há alguns anos essa coisa de ARG, né? Que são jogos de realidade alternativa, né? Então, muita gente fez campanha publicitária em cima disso, muita gente ganhou dinheiro em cima disso, né, e tá ganhando dinheiro em cima disso ainda. E são muito comuns até hoje jogos aí que você coloca alguma questão de marketing, né, de propaganda em cima do seu jogo, né? Muitas empresas aí de ramo da saúde, de alimentação, estão fazendo esses jogos aí que tem um apelo sobretudo com o público mais jovem, né? Então aqueles sites bonitos aí, a gente pode pegar exemplo, por exemplo, da Nestlé. A Nestlé, quando lançou, vamos fazer propaganda da Nestlé, quando eles lançaram aquela linha de bebidas lá dele, que era a linha expressa lá, né, que tinha aquele alpino que não era alpino, né, que o pessoal reclama muito aí, e tinha aquele o de vitamina e o outro que era Nescau, eles fizeram o Nestlé Fast, o nome. Eles no site deles eles colocaram um joguinho lá. A Colgate chegou a fazer um jogo sobre saúde bucal, né? Que era um joguinho lá de você mexer com o dentinho lá e colocou no site. Então esse negócio foi uma coisa que cresceu muito e entra aí também nesse aparato de jogos sérios, né? Que são jogos que vão com um objetivo além do entretenimento, então que atravessam essa barreira. Que eu acho que eu gostaria de levantar aqui também o jogo do nosso grande amigo Keio Logan. Sim, o jogo do Keio Logan é um exemplo, né? O Keio Logan e o Bruno, eles fizeram lá o You Are Trash, que é um jogo aí com objetivo de sustentabilidade, né? Você joga lá você tem dois jogos em um, né? Você tem o modo shooter lá e o modo que é meio Tetris, né? E você tem que fazer o pareamento das cores com a lata de lixo equivalente, né? Pro tipo de material. Então, você tem também os new games, né? Que são jogos aí que visam você fazer alguma relação com coisas que estejam acontecendo no mundo, né? Ou você colocar questões de informação, de noticiário dentro do jogo, né? Um exemplo aí que talvez seja bem mais acessível pro pessoal sejam esses quizzes que o site da Globo, o G1, faz, assim, sobre descubra se você sabe sobre a crise no Egito. Aí tem lá um quiz, né? Isso aí seria uma espécie de jogo, né? É um news game. Então, esse é um ramo que só se expande, né? E a gente vai fazer um programa sobre isso um dia, de preferência depois que eu terminar o mestrado, que eu vou ter título dessa porra. E aí, daqui a uns meses a gente faz. Já existe isso antes dos computadores, não tem? Claro, claro. Social realmente é uma coisa que existe há muito tempo. Não, não é social, mas tem aqueles jogos que você põe, por exemplo, na caixa do biscoito, na caixa do biscoito. Aqueles negócios do McDonald's, aqueles papéis do McDonald's. Sim, exatamente. É porque o jogo em software nada mais era do que você fazer uma transposição de um jogo que eventualmente poderia existir em peças físicas, mas você colocar ele em software, né? De modo que você tenha umas possibilidades diferentes, é claro que... Mas aí, no caso, você pode distribuir pela internet. Hein? Sim, claro, você não vai fazer Shenmue na vida real, né? Mas... Abriu um jogo da velha aqui que dá pra jogar online, maluco. Pô, a parada aqui tá levando o jogo da velha ao multiplayer online, me trazendo experiências impossíveis anteriormente de socialização com o jogo da velha. Mas esse funciona, porque o da Purrinha, né, ficou puto com a gente porque não funciona, né, cara? Pô, cara, eu não vou nem botar porque... Pô, será que o Purrinha online ainda funciona? É, cara, acho que é uma coisa que a gente pode descobrir em breve, hein? Gostaria de dizer a você que é funcionário público, trabalha no INSS, no SUS, seu filho da puta. Enquanto tem velhinho lá na fila do atendimento preferencial, se eu pegar você abrindo o jogo de paciência, Fricel, Spider, fique bem claro que eu ando com as minhas chaves de fenda, as minhas kunais de Naruto, os meus kamehamehas de Goku e Majin Buu e as minhas Desert Eagles no bolso, tá bom? Eu não fico ofendido por aqueles papeizinhos que dizem que ofender um funcionário público no seu serviço dá apenas de reclusão de 6 meses a 2 anos. Que se foda. Faz o seguinte. Eu poderei o seu com areia. Faz o seguinte, levanta da tua cadeira e entrega um brick game com Tetris pro cara que tá na fila. Fechou, hein? Fechou. Ó, tem que ver isso aí, hein? Olha aqui o comentário, né, cara? O Fritz, puta que pariu. Até que enfim esse gago saiu do Big Brother. Porra, cara. Tava bom, cara, tá vendo o gago? Não, mas tá reclamando disso. Ele é um gago chato. Você é um gago de gente boa, né, cara? É isso aí. Eu votaria em você pra continuar no Big Brother. Obrigado. Mentira. Ai, ai. Busted, ele não vai desse não, Fritz, porque ele ia ficar com saudade de você, cara. Eu sei. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Dessa vez, em ritmo de carnaval, diz aí. Alguém não ficou com vontade de zerar um campo minado aí? Fechou, Luciano. Só se for agora. Inclusive, tô pensando aí daqui a pouco ali na quadra da Grande Rio, que vai ter um campo minado de mulata lá e vai ser uma beleza. É isso aí, vai só enterrar a bandeira. Eu vou clicar assim, vai ter assim, 12 ao meu redor, assim. Pô, vou lá na viradora, então. Mas aí você pode achar que é uma bandeirinha e clicar e... It's a trap. É isso aí. Não esqueçam de mandar seus e-mails, críticas, sugestões e porrarias para qual e-mail? Gol Gustavo? Oi? Qual e-mail? Mas se eu disser que eu não sei, vocês não ficam tristes, não? Porra, eu gosto de jogos, arroba baixofrentesoco.com, twitter.com/baixofrentesoco. Então olha só, já que você vacilou com a gente, agora você vai ter que dar a nota do programa. Que nota, então, cara? A nota, nota pro nota joguinho de Windows. Não, dá uma nota pra campo minado. Uma nota pra campo minado. De 0 a 10. É 10. É 10, né, cara? Quer saber se você concordar, infelizmente. Caralho. Realmente, vocês são muito polianas, cara, mas dessa vez tem razão. Valeu, galera, até semana que vem. Aí, vou fazer uma previsão pro carnaval, hein? Grande Rio, Vila Isabel e União da Ilha não vão ser campeãs, nenhuma das três. Ih, caralho. Olha, hein, parece até que o cara sabe que pegou fogo. E qual é a previsão pro carnaval? Vai pegar quantas aí? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa Brasília. Ah, é isso aí. Aí eu vou pra galera. Até semana que vem, galera, e peguem suas moedas verdes. E em 2012, Grande Rio vai ser campeão, você tem certeza também. E usa camisinha. Isso é importante, hein? Bota a camisinha, bota, meu amor. A gente tem que explicar que isso tudo veio com o boom de redes sociais, né? Todo mundo entrava pra se relacionar nessas redes, assim, pra escrever recadinho pro outro. Por que não implementar esse negócio de você jogar fazendo coisinhas nos dos outros, tá? Coisinhas nos dos outros. Pois é, olha só, rapaz. É um bom jogo.